Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, Paulo Afonso Lustosa. Nós precisamos ter essa liberdade, a evolução é necessária, nada contra os cartões de pagamento de frete, mas nós temos que ter liberdade de pagar com Pix ou até mesmo pagar com dinheiro. Porque se eu estou no interior do Piauí, Bom Jesus, em cima da serra não tem internet, se a fazenda tem um problema, não tem internet, não tem como eu fazer Pix, mas eu tenho dinheiro. Então, não há de se ser contra a esse projeto, dando liberdade. Mas essa variedade maior de formas de pagamento do pedágio não é consenso. O assessor jurídico da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, Alziro da Mota, diz que essa abertura pode prejudicar a fiscalização que é feita pela ANTT. O vale pedágio pago em Pix hoje, sem ser homologado pela ANTT, sem nenhum processo que submeta ao órgão de fiscalização a chancela de dizer este procedimento eu posso chancelar e aqui tira a ANTT da jogada. A CNTA é frontalmente contra a esse projeto. Com base nas discordâncias apresentadas na audiência, o relator do projeto, o senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, diz que vai reavaliar o relatório que apresentou. Eu quero me comprometer aqui que eu vou pedir ao presidente que devolva esse projeto lá para o gabinete. Vou tentar entender a fala de cada um de vocês para fortalecer ainda mais o texto que está lá posto no relatório que apresentei. Mas eu confesso que eu saio daqui entendendo melhor o assunto. Depois que for votado na Comissão de Infraestrutura, em caso de aprovação, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal. Câmara dos Deputados. Câmara determina a elaboração de plano para enfrentar violência contra mulheres. Grupo de trabalho para regulamentar a reforma tributária define roteiro de reuniões. Deputados aprovam dois projetos de apoio à população gaúcha e empresas locais. Boa noite. Câmara aprova projetos para ajudar empresas e população gaúcha. Um com regras para reembolso por eventos cancelados e outro para baratear móveis e eletrodomésticos. O repórter Antônio Vital tem os detalhes. O plenário da Câmara aprovou dois projetos destinados a ajudar a população e empresas do Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes que deixaram quase 200 pessoas mortas e mais de 400 cidades com infraestrutura e economia comprometidas. Um dos projetos cria regras para o reembolso por adiamento ou cancelamento de eventos e espetáculos em decorrência do desastre climático, uma maneira de garantir o direito do consumidor e dar prazo para as empresas prestarem os serviços contratados. O outro isenta da cobrança de IPI eletrodomésticos e móveis de primeira necessidade para as pessoas físicas e microempreendedores individuais que perderam esses artigos. O projeto que trata dos direitos e deveres nos casos de cancelamento de hospedagens e eventos foi apresentado pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo, e teve como relatora a deputada Reginete Bispo, do PT, os dois do Rio Grande do Sul. O projeto estabelece que os eventos, serviços e reservas que deixaram de ser cumpridos deverão ser remarcados ou gerar crédito para o consumidor. Os valores pagos poderão ser pedidos de volta quando for demonstrada a capacidade financeira do fornecedor. As regras vão valer para eventos cancelados entre 27 de abril de 2024 e 31 de dezembro de 2025 e se aplicam a cinemas, teatros, sites de vendas de ingressos e prestadores de serviços culturais e turísticos, como hotéis, pousadas, agências de turismo, promotoras de eventos e transportadoras turísticas. Marcel Van Hatten admitiu que as medidas não seguem as regras do mercado, mas são essenciais nesse momento. Não são tempos normais em que a liberdade de mercado consegue imperar. Pelo contrário, o setor de eventos do Rio Grande do Sul clamou por esta solução legislativa e está sendo atendido. O projeto também estabelece que os artistas, palestrantes ou outros profissionais contratados para eventos cancelados não precisarão reembolsar o público se remarcarem as apresentações até 31 de dezembro. Mas a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, Rio Grande do Sul, defendeu outras medidas emergenciais de auxílio para os artistas impactados. Mas eu queria trazer o tema dos artistas da cultura, que aqui nesse projeto não são contemplados. Nós vimos um conjunto de perdas. Nós vimos equipamentos culturais inteiros serem atingidos. Então o impacto é de fato, muito pesado. O outro projeto aprovado isenta da cobrança de IPI eletrodomésticos da chamada linha branca, como fogões, geladeiras e máquinas de lavar, bem como móveis, como cadeiras, sofás, mesas e armários. O objetivo é permitir a aquisição de novos produtos a preços baixos pela população afetada. O projeto foi apresentado pelas deputadas Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, e Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Para Gleisi Hoffmann, a medida não resolve todos os problemas, mas ajuda. É um projeto que com certeza vai ajudar, não vai resolver os problemas das pessoas no Rio Grande do Sul, mas vai ajudar muito. E era essa a minha intenção e a intenção da deputada Maria do Rosário quando nós apresentamos esse projeto na primeira tragédia que nós tivemos no Rio Grande do Sul e em algumas cidades do Paraná, para que a gente pudesse ter a isenção de imposto sobre produtos industrializados da chamada linha branca. A proposta foi alterada pelo relator, deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, que acrescentou os móveis e estendeu o benefício a microempreendedores individuais, a partir de emenda apresentada pelo Novo. Ele destacou que as medidas aprovadas pela Câmara vão valer para qualquer situação de calamidade pública prevista em decreto do governo federal. Nós estamos aqui contemplando e constituindo um projeto que, em todos os lugares do Brasil que nós tivermos situação de calamidade homologada pelo Executivo Federal, eles terão esses benefícios, são importantes para que as pessoas possam reconstruir as suas vidas, reconstruir as suas casas, as suas famílias, possam voltar a ter dignidade. Os dois projetos destinados a ajudar a população do Rio Grande do Sul seguiram para análise do Senado. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Pompeu de Matos, do PDT, ressalta a situação crítica enfrentada pelo Rio Grande do Sul, em especial a cidade de Alvorada. O parlamentar elogia o empenho da administração municipal em mitigar as consequências da tragédia e reafirma seu compromisso em apoiar a população da cidade. Meio Ambiente. Flávio Nogueira, do PT do Piauí, discute a importância de limitar o aquecimento global a 1,5 grau até 2030, conforme determinação do Acordo de Paris. Nogueira se diz preocupado com a possibilidade de a meta não ser atingida, devido ao ceticismo de alguns cientistas e a evolução atual das mudanças climáticas. Dessa forma, Flávio Nogueira enfatiza a necessidade de conscientizar a população sobre os impactos negativos da degradação ambiental. O deputado também defende a transição das fontes de energia fósseis para energias renováveis, de forma a reduzir as emissões de gás carbônico na atmosfera. Agricultura. Ayrton Faleiro, do PT do Pará, comemora os recentes anúncios do governo federal para os agricultores familiares. Entre as medidas, ele ressalta a maior facilidade de acesso ao crédito pelo Pronaf e o aumento dos recursos do Plano Safra, com atenção especial para os afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Ayrton Faleiro também celebra o Grito da Terra, mobilização ocorrida em Brasília em defesa da Política Nacional de Reforma Agrária, da regularização fundiária e do crédito fundiário. Ele aponta ainda a importância da Marcha dos Prefeitos, a capital federal, para a articulação entre municípios e governo federal. Dr. Flávio, do PL do Rio de Janeiro, expressa satisfação em integrar a Frente Parlamentar da Agricultura. O congressista menciona sua experiência como ex-secretário de Agricultura do Rio de Janeiro e sua participação em eventos do Consórcio de Integração Sul e Sudeste. Segundo o Dr. Flávio, é uma honra colaborar com a discussão de questões agrícolas, não apenas em seu estado, mas em âmbito nacional. O deputado também é membro da Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Luiz Couto, do PT da Paraíba, critica a aprovação de projeto que estabelece restrições e impedimentos para invasores e ocupantes ilegais de propriedades rurais e prédios públicos. Segundo ele, a iniciativa faz parte de uma ofensiva da direita para impedir que os trabalhadores rurais reivindiquem o direito social à terra. Luiz Couto também afirma que o aumento da violência no campo está relacionado às políticas implementadas pelo governo anterior, que beneficiaram empresários e fazendeiros. Ele afirma que esses grupos contratam jagunços para intimidar pequenos agricultores e movimentos sociais que lutam pela reforma agrária. Economia. Câmara instala grupo de trabalho para discutir a regulamentação da reforma tributária. A repórter Maria Neves acompanhou a reunião. Na primeira reunião do grupo de trabalho que vai analisar a proposta de regulamentação da reforma tributária, os integrantes comunicaram que na próxima terça-feira já ocorre a primeira audiência pública para debater o texto do governo. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, explicou que a reunião contará com a presença dos secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Api, para explicar detalhes do projeto. Na parte da tarde, haverá outra reunião de debates, desta vez com representantes das principais confederações de setores econômicos, como da indústria e dos transportes. Conforme comunicaram os deputados, o grupo irá realizar 4 audiências públicas por semana, todas as terças e quartas-feiras. Também haverá debates nos estados. O GT tem 60 dias para concluir os trabalhos e, segundo disseram os parlamentares, o objetivo é aprovar o texto ainda neste semestre. O deputado Cláudio Cajado, do PP Baiano, explicou que o grupo, constituído por 7 deputados, cada um integrante de um partido diferente, entre aqueles com maior bancada na Câmara, não terá coordenador nem relator. Todas as decisões serão coletivas. Nós iremos compartilhar todas as decisões de forma uníssona entre os 7, iremos encaminhar os debates, os atendimentos, as mesas de diálogo e as audiências entre os 7 e, se tiver discordância, deputado, vamos discutir entre nós e, obviamente, exaurir essas discussões, até porque essa é uma matéria muito técnica. Ainda conforme Cajado, talvez até mesmo o texto apresentado seja assinado pelos 7 integrantes do grupo de trabalho. Além de Reginaldo Lopes e Cláudio Cajado, integram o grupo os deputados Zildo Rocha, do MDB do Maranhão, Joaquim Passarinho, do PL do Pará, Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, Moses Rodrigues, do União do Ceará, e Luiz Gastão, do PSD, também cearense. Esses parlamentares vão debater o projeto de lei complementar enviado ao Congresso pelo Executivo para regulamentar os 3 novos tributos criados pela reforma tributária. O texto estabelece as regras para o imposto sobre bens e serviços, a contribuição social sobre bens e serviços e o imposto seletivo. O imposto sobre bens e serviços vai substituir o ICMS e o ISS e será cobrado por estados e municípios. Já a contribuição sobre bens e serviços é um tributo federal que vai substituir o PIS, a COFINS e o IPI. Também a ser cobrado pelo governo federal, o imposto seletivo vai incidir sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como veículos, cigarros e bebidas alcoólicas. Até a entrada em vigor dos novos tributos, haverá um prazo de transição. Esse período começa em 2027 e vai até 2032. As alíquotas para cada um deles serão fixadas pelo Senado. O governo estima que essas alíquotas do imposto e da contribuição social sobre bens e serviços somadas devem ficar em 26,5%. O deputado Reginaldo Lopes acredita que a simplificação do sistema de tributação brasileiro representa uma revolução. O parlamentar ressaltou que o novo modelo corrige distorções ao cobrar imposto no destino e não na origem, não cobrar imposto nas exportações e nem de investimentos e acabar com a cumulatividade tributária. Com a nossa modernidade do Brasil, tecnologicamente, nós podemos aí reduzir uns 3% de fraude, inadimplência, sonegação. Isso é muita coisa para uma nação como nosso país, que precisa de mais recursos, precisa de equilíbrio fiscal, precisa reduzir a carga tributária. Então isso é fantástico. Para o deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, a mudança no sistema tributário vai permitir ao Brasil voltar a crescer. De acordo com o parlamentar, estudo do Banco Mundial mostrou que o país tem o pior sistema tributário do mundo. A burocracia, segundo disse, faz com que as disputas judiciais em torno da tributação superem 6 trilhões de reais, o que seria equivalente a 60% do Produto Interno Bruto Nacional. Nos outros países que já adotam o modelo aprovado agora no Brasil, esse valor não ultrapassa 2% do PIB, segundo Vitor Lipe. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Direitos Humanos. Célia Chacriabá, do pessoal de Minas Gerais, denuncia o genocídio dos indígenas, especialmente dos Yanomami. A deputada destaca a importância de se proteger os territórios desse povo, que, segundo ela, é essencial para a preservação da biodiversidade e o combate à crise climática. Preservação da biodiversidade e o combate à crise climática.